Só tristeza, não consegue mais sorrir. Os amigos esqueceram de você. Se não tem mais um carinho, de amor não fala mais. Se você pensar direito, alguém pode te ajudar. Esse alguém que estou falando é Jesus de Nazaré. Ele cura tuas feridas e te coloca de pé. Ele limpa tua vida e você volta a sorrir. Deixa Cristo em tua vida conduzir. Jesus é o rei do você nele confiar. Jesus é o rei dos reis, ele é o Senhor dos senhores. Ele fez o cego ver, o mudo fez falar. Basta você nele confiar. Ele cura tuas feridas e te coloca de pé. Ele limpa tua vida e você volta a sorrir. Deixa Cristo em tua vida conduzir. Jesus é o rei dos reis. Ele é o Senhor dos senhores. Você nele confiar. Jesus é o rei dos reis. Ele é o Senhor dos senhores. Ele fez o cego ver, o mudo fez falar. Basta você nele confiar. Você nele